Axé, axé, favela. Aê, antes de qualquer coisa, primeiramente agradecer a Deus, ladrão. Daquele jeitão, sangue se paga com sangue. Irmão defende irmão. Aê, branco em Colômbia, até a última gota, ladrão. Até a última gota. Nós é aceno, faixa preta, os cria que nasceu na febre. Um 38 refrigerado, na boca o comércio segue. O pique aqui é lombrado, qualquer hora é hora. Na cinta uma cromada, os vapor distribui as drogas no pescoço. Um cordão de ouro na mesa, uma M4 marca a Chinicov. Se brotar vai voar aço, mas na seita esculacho. Nós é o justo e correto, nunca abandona o irmão que sempre correu com certo. Favela é luta e progresso, resistência ao sofredor, que mesmo no pior momento não se entregou pro opressor. Não pra povo de pilantra que se acha malandrão. Responsa é minha coroa que nunca soltou minha mão. Eu dou valor nos meus fiel, nos mano que é por mim. O salve é sem exceção de Oiapoque ao Chuí. Genera na voz até o fim, branco em Colômbia boladão. Nas caixas só pobre e louco, na bandola um acasão. O que cês quer, nós quer ladrão, é só pra punta gostoso em torno moio. Vem cair pra dentro, sente as fura guspi. Cê lembra daquele neguinho, pé descalço sem camisa. Membro de comunidade, zoado pela polícia. Hoje porta as R15, a 762 da FAB. Os pico grosso calibre, se brecha é sem massagem. Nós tem um controle do morro, atividade, os contenção. Os vapor, os disciplina, roda a banca, puxa o cão. Até o time do meu perdão, vou defender meu espaço. É só os cria dedo nervoso, brotou já era um abraço. Não tem pano pra safado, é só projétil de fuzil. Mister M cai na direta, é papo, cagueta tio. Até o time do meu perdão, vou defender meu espaço. É só os cria dedo nervoso, brotou já era um abraço. Não tem pano pra safado, é só projétil de fuzil. Mister M cai na direta, é papo, cagueta tio. Cagueta que não tem pano, essa ideia é sem perdão. Corta a língua, explode o crânio, vira exemplo pra pisão. No X, caga cuzão, quatro que na pau no gato. Sustenta, segura o choro, senão cacete é dobrado. Cadeia, berço do inferno, chepa azeda, água do boi. Sem visita, sem cobal, só bate fundo no mioi. Perde rádio, perde arma, perde droga, é mó tensão. Só quem já passou lá dentro sabe o que fala o João. Mas na rua não é assim não, nós tá tudo forte armado. De Glock, Ruger, G3, 762 é matas, traçante, rasga blindado. O bonde tá pesadão, é mais de 500 fuzil apontado pros alemão. Branco em Colômbia deu a voz, hoje o morro é open bar. É pra favela, pra geral, é tudo nosso pode pá. Eu quero ver os contra brotar, é tiroteio só rajadão. A como tá palmeado, pique é louco, é Paquistão. Até o time do meu perdão, vou defender meu espaço. É só os cria dedo nervoso, brotou já era um abraço. Não tem pano pra safado, é só projétil de fuzil. Mister M cai na direta, é papo, cagueta tio. Até o time do meu perdão, vou defender meu espaço. É só os cria dedo nervoso, brotou já era um abraço. Não tem pano pra safado, é só projétil de fuzil. Mister M cai na direta, é papo, cagueta tio.